Hoje é 1º de julho, está no ar Radio Greens. Se va junto a mí, ya no está. el dolor se marchó y mi alma es libre del temor. Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también. Atrás el disfraz que malla el antifaz. Tu destino es vivir y sentir, dejando de fingir. Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar. Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo y shooting stars just passing by. Let's go on and on in the back of my mind. Do you remember the time? pum pum pa, chum chum cha, pum pum pa, chum chum cha. Você está ouvindo Radio Gringas, bem-vindo. Se você nunca ouviu, vocês estão ouvindo hoje. Radio Gringas tem todos os dias. Agora eu vou dar algumas curiosidades. Vamos lá? Então, comer uma maçã é mais eficiente que tomar café para se manter sem sono. Se você não escutou direito, eu vou repetir. Comer uma maçã é mais eficiente que tomar café para se manter sem sono. Maçã é melhor que café para você não dormir. Agora, outra curiosidade. Uma girafa pode matar um leão com apenas um pontapé coice. A girafa é um dos animais mais fortes do reino animal. Isso aí. Então, vou agora na última curiosidade. As plantas são nossas parceiras na respiração. Nós inspiramos oxigênio e expiramos dióxido de carbono. As plantas absorvem o dióxido de carbono e largam oxigênio, por isso as árvores são importantes em nosso dia a dia. As árvores são muito importantes por ajudar a nós a respirar. Welcome to the jungle. wanna get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only called you when it's half. talk. I tried to play the part, but somehow I forgot just what I did it for and why I wanted more. This type of modern life, is it for me? American dream, and I just realized that nothing is what it seems. Last night's dress. see you. Yo, this goes out to all you kids that still have their cars at the club valet, and it's Tuesday. Yo, shout out to all you kids buying bottle service with your rep money. Realize that she's really gone for good.

about now, about now, about now, about right about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, right about now. To get close to you, burn something to me, and I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, burn some baby. I'll run for miles just to get a chance. I do. O diamante é a substância natural mais resistente existente na Terra. Porém, se for colocado num forno a uma temperatura de 763, isso mesmo, 763 graus, ele irá simplesmente desaparecer, sem sequer deixar cinzas. Apenas será liberado um pouco de dióxido de carbono quando ele for derretido. O chocolate vem de uma planta, o cacaueiro, que não existia na Europa até os espanhóis chegarem ao México. Foi aí que descobriram que os povos dessa região, os maias e os aztecas, já bebiam chocolate há mais de 3 mil anos, mas só sabiam até usá-lo como bebida. E outra curiosidade, o jornal mais antigo do mundo é o sueco, chamado Post-Oxe-Erlexke-Tisgar. Nome bem difícil, esse nome em sueco. Ele circula desde 1645. Sim, desde 1645, ou seja, há 355 anos, quando foi criado na Suécia. Milhões de árvores no mundo são plantadas acidentalmente por esquilos que enterram nozes e não lembram onde as esconderam. Sempre gostei de esquilos, hoje gosto muito. Ainda mais por saber disso. E outra curiosidade é que o lápis é o objeto mais utilizado em qualquer canto do mundo. O Brasil é o maior produtor, mais de 1 bilhão de unidades, só em São Paulo, isso mesmo. Até fiquei surpresa quando li essa estatística. 1 bilhão de unidades. E os maiores consumidores, eles são os norte-americanos, que usam os lápis feitos no Brasil. E o Júpiter, o planeta Júpiter, é o maior que todos os planetas do sistema solar. Eu vi a comparação e eu fiquei surpresa. Realmente eu fiquei surpresa quando eu vi na internet a comparação. E fiquei bem impressionada. O planeta Júpiter é gigantesco, muito grande. O planeta Terra ao lado do planeta Júpiter fica do tamanho de uma maçã em comparação ao planeta Júpiter. Realmente vale a pena quem não viu ver a imagem. Outra curiosidade é que o peixe de aquário que viveu mais tempo tinha o nome de Fred e viveu por 41 anos. Imagina, um peixe de aquário viveu tudo isso. Agora, outra curiosidade é, em diversos países, varia a cor do luto. No Brasil, Japão e na Europa. E se usa o preto no Brasil. Na China, é o azul. Na Etiópia, é o cinza, cor em que se convertem os cadáveres. Na Índia, é o vermelho. No Egito, a cor é a folha seca, que representa o fim da vida, pois essa é a cor das plantas quando morrem. Uma cenoura tem mais de 200% da dose diária recomendada de vitamina A. Além disso, as cenouras não têm gordura, têm 0% de gordura. Por isso é muito bom comer cenoura. Realmente muito bom. I had higher bills. I used to visit all the very gay places, those come with me places, where one relaxes on the axis of the wind to get the feel of life from chess and cocktails. The girls I knew at Saturn selling great faces with distinct traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by juvenile through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Agora vou te falar, Radio Gringos, por hoje vai acabar. Se liga agora, vou te falar, Radio Gringos, agora vai acabar. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. More than a twist. you pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light.